Olá, humanos! O Mate aqui! Bem-vindos a mais um Ethercast! Esse podcast que está prestes a começar é patrocinado pela alma de Steve Jobs. E ninguém pode dizer o contrário. Sorriso. Cinco teorias para o fim do mundo. Sim. Como vocês sabem, desde sempre tem esse negócio de teoria pro fim do mundo. 2001, 2000, 2006, 2012, toda hora inventam um novo para o mundo acabar. Mas, de fato, é alguma coisa interessante e que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, parou para pensar como seria o fim do mundo. Bom, eu separei aqui cinco das teorias mais interessantes que eu consegui achar, fora as teorias que eu criei, porque, né? Enfim. Bom, então lá vai. Número 5. Vírus letais que podem matar o ser humano. Por exemplo, aqueles de filme de ficção, apocalipse zumbi, apocalipse de alguma coisa, qualquer tipo de vírus que possa transformar geneticamente os humanos e assim extinguir toda a humanidade. Isso seria basicamente o fim do mundo, não uma grande explosão, mas somente um vírus letal que talvez acabasse com milhares e milhões de pessoas. Tipo a peste negra, a gripe espanhola, entre outros. Eu fiquei sabendo que a gripe espanhola matou em cerca pelo menos um terço da população mundial, pelo menos infectou, não matou. E se você for na Wikipédia e tentar ler lá, tá lá que extinguiu metade da população daquele tempo, que eu acho que era da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nunca, nunca, nunca confiem no Wikipédia. Só pra lembrar mesmo, porque esse negócio já fudeu trabalhos de muita gente e não serve mesmo. Enfim. Número 4! O Sol. Bom, o Sol sendo uma estrela, praticamente, ele tem um ponto de nascença, digamos assim, e um ponto de morte. O que que acontece? Durante esse meio período, daqui a estimadamente 7 bilhões de anos, eu vou deixar tudo aqui embaixo de onde eu tirei todas essas informações, ou não, sei lá, se eu não tiver perdido o link eu não coloco. Mas o que que acontece? Bom, daqui a 7 milhões de anos, provavelmente, terá um ponto em que o Sol, ele vai conseguir evaporar a água do planeta. Tipo, é uma das teorias mais estranhas que eu já ouvi. Tipo, era uma das coisas que eu não estava esperando ouvir. Mas como aqui em São Paulo a gente já tá tendo uma escassez de água muito grande por culpa do nosso querido... maldito Geraldo Alckmin, isso foi um pequeno surto, mas tudo bem. Tem esse carinha chamado Geraldo Alckmin que não contribuiu com a nossa água, porque ele tinha recurso, tinha dinheiro, mas ele resolveu pegar tudo pra ele e não ajudar na água. Aí a gente tá com uma escassez de água, mas tudo bem. A gente espera daqui a 7 milhões de anos ou menos, aí a gente vai ver como é de verdade e a gente para de reclamar que a gente tá tomando barro dissolvido, mas enfim. Hashtag revoltado, mas beleza. Número 3! Bom, de acordo com os cientistas que há pouco tempo eu mencionei, daqui a 7 bilhões de anos ou menos, o nosso querido, adorado e não gostado por mim, Sol, irá morrer. Sim, uma estrela tem o seu ponto de nascença, aspas, nascença, fecha aspas, e ele tem o seu ponto de morte. Quando uma estrela morre, ela cria uma supernova. O que seria uma supernova? Tipo uma explosão no céu, se você quiser chamar assim. Porém, às vezes, essa querida supernova se transforma num buraco negro. E um buraco negro praticamente destrói tudo que ele vê. Ele, tipo, suga e só ficam as mínimas partículas de um átomo. Ou seja, fim. Essa é minha teoria preferida, pelo menos. Bônus! Eu vou matar todo mundo, porque os meus vizinhos não calam a boca! Fim. Número 2! Radiação. Por que a radiação? Bom, a radiação é um dos fatores principais. Se você vê na China, nos Estados Unidos, eles produzem uma enorme quantidade de gás, tipo, incrível. Você tem que andar na rua com máscara, principalmente na China. Nos Estados Unidos não chegou nisso, até que eu saiba, pelo menos. Aqui temos muitas fábricas e muitas coisas que mexem com produtos tóxicos e químicos. E isso poderia levar, tipo, tá, poderia matar muita gente com um negócio desse. Happens. Se você parar pra assistir a série The 100, sim, eu vou falar de seriado porque é tipo impossível não falar. Se você assistir The 100, eles viviam na Terra até que chegou um certo tempo que a Terra ficou inabitável por culpa da radiação. Eles foram para um satélite que eles mesmos construíram e chamaram de Arca. Bom, na Arca eles vivem por um tempo e depois de 100 anos ou mais, na verdade, depois de 4 gerações, se eu não me engano, eles mandam 100 pessoas para a Terra e nisso eles veem que a Terra volta a ser habitável. Mas nesse processo também existem criaturas que são modificadas por culpa dessa radiação. E vira numa coisa meio tribal, tipo, tem tribos lá já vivendo e tipo já tinham algumas pessoas conseguiram sobreviver porque só levaram algumas pessoas ricas de cada país ou coisas do tipo. Bom, é uma série realmente muito interessante, você deveria assistir porque ela é realmente boa. Ela é exibida pela CW, se eu não me engano, é a CBS. Eu tenho quase absoluta certeza que é pela CW. Bom, assista, ela é boa. Ela tá na segunda temporada, a segunda temporada ainda não terminou. E é isso aí. E a mais esperada, a número um. Número um! É. Asteroides. Bom, caso vocês não saibam, já tem uma nova data pra gente morrer. Uma nova data para o nosso querido fim do mundo. E é dia 1º ou 2º de fevereiro de 2019. Sim, já criaram uma teoria enorme sobre 2019 e que vai vir um asteroide pra cá e que todo mundo vai morrer e que todo mundo já tá sabendo disso. Então, é isso. Dane-se. E eu não tô nem aí. Ninguém vai morrer. E eu vou contar isso para os meus filhos. Se um dia eu tiver algum. Se por acaso eu não morrer em 2019. Bom, é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para fazer. É isso. Eu gravei um podcast. Eu estou animado ou não. Eu só tô fingindo, não sei. Eu vou mudar algumas coisas aqui no blog. Por exemplo, eu vou mudar o logo. Eu vou melhorar a página do Facebook. Mexer mais no Google Plus. Me interagir mais com as pessoas, eu não sei ainda, e coisas do tipo. Em falar em interação, o canal que é meu parceiro, que é do Mind Geek agora, mudou de nome, eu não me acostumei ainda. Enfim, você pode ir lá, ele tá começando a fazer gameplay de novo, depois de muita persistência de todos nós que fazemos a comunidade do canal dele. Enfim, vão lá, é um canal legal. Vocês merecem isso, eu mereço isso, todo mundo merece isso. Até mais, pessoal. Valeu, falou e até o próximo post. Mind Geek.